Eu levo minha vida normal, pode crer meu irmão. Tenho humildade e moral pra você que quer ver meu mal. Eu sou preto de atitude, confirmado no gueto. Tenho responsabilidade, não me entrego, assim não faço. Não vou negar que tenho fé em Deus. Eu sei que a vida é louca, não vou desperdiçar. Então sigo em frente, sem vacilar. Eu vou levando a vida, eu sei que vou. Não ando para trás, para dizer que alguém me derrubou. De um tempo para cá, tudo mudou. A molecada não brinca como antigamente. Hoje só querem fazer a maldade que tem em mente. O que ocorre no dia são várias correrias na periferia. Eu vejo também muitos moleques passando necessidade, se mirando no sinal pra poder se sustentar. Porque não enxergam em sua frente a realidade. Se os moleques tivessem um estudo, talvez o futuro poderia ter sido melhor. Mas pelo que vejo, o destino vai ser só pedra e pó. Eu aqui estou lutando para ter uma vida melhor pra mim. Eu luto, sempre lutarei até o fim. Pra você que pensou que minha vida tinha acabado, pelo contrário, você estava errado, eu consegui me recuperar. Porque em Deus eu quis acreditar, não me deixei levar por derrotado. Levei a fé em frente e agora estou recuperado. Eu sei é difícil de superar, a ilusão te domina, não se deixa pensar. Aí você faz do jeito que bem entender. Só se cuide para não exagerar e se arrepender. Se a sua hora está perto de chegar, não espere acontecer. Não se dê por derrotado, vai em frente. Mantenha sua consciência livre, esteja sempre ligado. Pode crer, sou mais um aliado. Ter respeito e humildade é a chave pra sair da guerra. Quero que Deus fortaleça a corrente dos fracos, liberte os inocentes da merda. Aqui eu sei que quem não respeita não vai além. Se prepare para o que vem. Ter respeito e humildade é a chave pra sair da guerra. Quero que Deus fortaleça a corrente dos fracos, liberte os inocentes da merda. Aqui eu sei que quem não respeita não vai além. Se prepare para o que vem. Eu também vejo desespero em várias famílias. Isso me deixa revoltado. Tem que ter os mano passando por treta de tudo quanto é lado. Infelizmente o sistema oferece poucas condições para sobreviver. É preciso saber que no futuro, como em condições precárias, vai prevalecer até isso mudar. Para os manos que querem uma vida melhor, para eles eu não vou querer o que há de pior. Eu vejo na periferia os manos aterrorizados, passando trabalho na maioria das vezes, sendo até despejado. Infelizmente é desse jeito. Estamos querendo uma vida melhor, longe das patifarias e do pó. Realidade nós vivemos todos os dias. Muito sofrimento na favela, poucas alegrias. Quero ficar longe daqueles que querem me levar pro buraco. Pra mim eu quero uma vida melhor, sem me tornar um fracasso. Muitos querem conseguir a paz de forma violenta, mas não adianta. Quem atira morre também e ninguém lamenta. No desespero muitos manos ficam por causa do dinheiro. Não se pode reclamar, a vida é difícil. Manos estão morrendo porque não mantém o próprio vício. O mundo é perigoso, ninguém está livre de morrer. Se você não se cuidar, o próximo pode ser você. Pra muitas famílias, a vida bandida traz o desespero. Aqui é vida sofrida quase o tempo inteiro. Todo dia é foda, maluco se incomoda. Na vida do crime é viagem sem volta. Então pare pra pensar, há muitas cenas tristes. Manos estão morrendo, insistindo no mundo do crime. Mas eu tô ligado que isso todo dia vai mudar. Me mantenho vivo pra raciocinar. Pode ver, aqui é o meu lugar. Ter respeito e humildade é a chave pra sair da guerra. Quero que Deus fortaleça a corrente dos fracos, liberte os inocentes da merda. Aqui eu sei que quem não respeita não vai além. Se prepare para o que vem. Ter respeito e humildade é a chave pra sair da guerra. Quero que Deus fortaleça a corrente dos fracos, liberte os inocentes da merda. Aqui eu sei que quem não respeita não vai além. Se prepare para o que vem. Ter respeito e humildade é a chave pra sair da guerra. Quero que Deus fortaleça a corrente dos fracos, liberte os inocentes da merda. Aqui eu sei que quem não respeita não vai além. Se prepare para o que vem. Ter respeito e humildade é a chave pra sair da guerra. Quero que Deus fortaleça a corrente dos fracos, liberte os inocentes da merda. Aqui eu sei que quem não respeita não vai além. Se prepare para o que vem. Se prepare para o que vem.